Costa Restaurador, muito boa noite, da 3455, passo no 65, informação Bravo. Quem para Salvador? Da 3455, vai passar no 60, informação Bravo. Delta 3455, identifique, chegada é Bonf, desça 040. 43455. Boa noite, Azul 4070, identifique, chegada é a Mari, desça para o nível 060. Desci para a Mari, 060, mandando no centro. Delta 3561. Possível 3561. Por gentileza, possibilidade de aprovar o fito. De coordenação, 3561. Ok, obrigado. Autonomia de 4 horas, alterna com sim. Passando a Serra Victor 366, tá? 3662. A gente está livre do táxi até o ponto de espera. Vamos ver, chama a torre 286, quando não. Livre táxi, com espera, chama a torre 386, no mesmo 3. Seu filho, muito grato. Torre Salvador, muito boa noite. 3662 da TAM, passou. Serra Victor 366. São 3662, boa noite, reporte. Passando Serra Vitor 372, 30 pontos, baixado travado. Informa os primeiros 90 metros fechados, interditados está antes das luzes de cabeceira. Gente, grato, 3662. 2 Salvador, boa noite, bom número 63, pronto, ponte espera na zero. Ouro meu no 3, ali ainda coloca separado? Afirmativo. Setorizado ainda com a sem parada, vento 180 graus, 1 nós, cabeceira deslocada. Gente, ainda com a sem parada, pressão zero, bola mesmo 3. Continua a aproximação, informa o Boeing 737, iniciando decolagem na cabeceira do zero. 7, tem o mesmo no visual, 3662, continua a aproximação. Dois, check trem, evento 170 graus, 109, autorizado, pouso, pistão 10. Leve pouso, baixar travado, 3662. Uno meio no 3, decolou os 37, chame controle, 119, decimal 35, chamou 1. Grato 35, grato, boa. 1233 decimal 25. 3325, obrigado e boa noite. Controle Gol, no meio no 3. Gol no meio no 3, contato radar, saída Gol e suba nível 360. Gol confirmando 360. Afirmativo, 360. Gente, sai 360 na Gol, Gol, no meio no 3. Olha, tá passando. Tango, Oscar, Tango. Boa noite, Eco Serra Tango, identifique. Vou ir na pro do VOE e chama para descer. Câmara para você, lotada. Controle Salvador, boa noite, objeto 6727, vai passar 185, inscrito 110, informação Bravo. 6727, boa noite, identifique, chegada é Bonf, desça para o nível 050. 050 na Bonf, 127 da UEM. 3455 é o número 3 na aproximação, reduza para 210 nós e curva direita sobre o vetor na proa 240, seu limite é o localizador. Direita 240, reduz para 210, 345. Santa 3662, o solo aos 39, direito 219. 219. Solo Salvador, muito boa noite, 3662 da TAM, livrou a pista na sua escrota. 362, táxi livre, Alfa, Índia, portão 2. Alfa, Índia, para o 2, 3662. Boa noite, identifique, chegada a Mari, desça para o nível 060. Ativo 6310, informe o localizador. Bravo, localizador, 6310. Estou no 613, Salvador. Prefiro, Salvador, no 613. Confirmando, o Recife solicitou, confirmou o nível 340 como final. 340. 340, no 613. Avianca Brasil 6310 estabilizou? Estabilizado no localizador, Avianca 6310. Leto final sem o glide, chame a torre 1918 decimal 3, bom posto. 1918 decimal 3, ciente do glide, Avianca 6310. Confirmando, corrigindo, é 1918 decimal 6. 1918 decimal 6. Controle Salvador, Guardião 02. Prossiga 02. 02, decolou do centro administrativo. Está ingressando no Axé, por Pituaçu, e segue até Ondina, ali contra Jandina. Se o Guardinha 02, informe visual com Ondina. Ok, mandará aqui um sol e informar visual, Maricão. Azul 4070, autorizado o final do ILS sem um glide, desce para 2000 e informe estabilizado. Está certo, para 2400, vai o contato. Vento 1,60 graus, 1,0 nós. Ciente da cabeceira das condições, da Avianca 6310. 3455, esquerda na proa 1970, aguarde o vetor final para o localizador. Desça para 2000 pés, 1014. Esquerda no 70, 2014, então 3455. Objeto 6727, reduza para 250 nós, é o número 4 na aproximação. Reduzindo 250, reduzindo 2. Voo no 6113, chame Centro Recife 1288 e alterna 1-3325. 2883325, voo no 6113455, completa esquerda pro 1-3-0 para o localizador, em forma estabilizado, irá seguir o tráfego da Azul, que está 11 milhas à sua frente, com a Embraer 190. Ativo esquerda no 3-0, autorizado localizador, então 3-4-5. Azul 4070, completo final, foi 18-6, bom posto. 18-6, obrigado. Livre, Guardião 02, chama para retorno. Chama para retorno, Guardião 02. Estou aqui em Salvador, vou fazer 4070 da Azul. 4070, continue a aproximação, aguardando pista livre. O vento é 160 com 9 nós. 4070. Jet 6727, sobre o vetor, mantenha a proa. Seu limite ao localizador, desça para 3000 pés, ajuste 1014. 3000, 1014, mantenha a proa. O limite ao localizador, Jet 6727. Solo Salvador, uma boa noite, Avianca Brasil, 6310. 6310, táxi Alfa e Índia, portão 1 na escuta. Alfa, Índia, portão 1 na escuta. Um 10, estou autorizado o pouso. Livre pouso na 10-4050. E desça para 2000, reduza para 1809. 2000, redução 80. Localizador visual com campo, tá? 3455, chame torre 1 no 8.6, bom posto. 8.6, obrigado, 3455. Torre Salvador, tá? 3455, muito boa noite, na final do 1-0. 455, continua a aproximação, aguarda a pista livre. 3455. 3858, está reautorizado via Mari para 2000 pés, ajuste 1014, reduza para 2109. 3109, para 2000 pés, via Mari, para 4070 no solo aos 49, direito 121 desse ponto. 219, obrigado. Solo Salvador, boa noite, 4070, 3150. Recente azul, táxi livre via Alfa e Juliette, portão 9, na minha escuta. Alfa e Juliette, portão 9, portão 9. cinco, autorizado pouso pista 10, 170 com 10. Autorizado pouso no zero, baixou e travou. 345. Completo final, chame tu e 18.6, bom posto. 18.6, bom. Posto 3858, está autorizado ao final, ILS tem um glide. Está autorizado, coloca a criatura. Está para levantar, salva o dado, é pro Serra Tango, desça para 2.000 pés, 1014, informe visual para mudança de regra. Pronto, eu vou falar dois dois, tá maravilhoso, certo? Guardião 02, mantenha 500 pés no apoio do Axé, ajuste 1014, ai, informe Papão, tá visual agora. Guardião 02. Teórica Golf Serra, identifique, tem o contato radar através da posição coral, mantenha o 070 na chegada mar e chame para a descida. Cinco no solo ao 52, direito 121 desse ponto. Direito 219, tá, pessoal, 55. Todo Salvador, boa noite. Gol 398, informação Bravo. Boa noite, Gol 398, identifique, chegada Mari, desça para o nível 050. Na Mari, 50, tem faz o Renan. Mete. 627, Pista livre, atualizado pouso, 180 com 10, web. E olho pouso no zero, 627. Opa, Judete, botão 8, ampla espaço, 55. Poderia confirmar o vento, por gentileza? 180 graus, 10 nós. Salvador, boa noite. Santana 3152, Tinha Bravo. Boa noite. Santana 3152, identifique chegada Mari, desça para o nível 080. Mari 080, Santana 3152. Controle, muito boa noite, Bê. Tá passando o torcilo Delta. Tá ciente, informação, Charlie. 53 milhas do Ponto Bel. Boa noite, Papatango, Victor Kilo Delta. Identifique a chegada de Aman. Desce inicialmente ao nível 050. 050, Aman. Meia, desça para 2.500 pés, ajuste 1014. Controle Salvador, Guardião 02. Passei, Guardião 02. Cali, Brunfitó, Tua, Visual, Concato, 510, Maché. Oi, 1 na noite, décimo meia, Guardião 02. Confirme. Oi, 1 na noite, décimo meia, Pomposo. Ok, torre 1 na 8, meia, Grato 02. Salvador de Webjet 6727 de Francisco. Confirma. 510 na linha litoral em Tapuã, visual com capa. Afirmativo, guardião, mantenha a litoral, aguarde passagem do TAN, final 1-0, após o TAN será liberado, base pela direita, ok? Afirmativo, aguardando passagem do TAN, 02, em Tapuã, setor sul. Sim. É 3152, tráfego 12 horas, 7 milhas no mesmo rumo, mantendo 070, é um caravan. Primeiro tráfego visual, 3152. Torre Salvador, uma boa noite, tá? 3258. 3258 Tatã, autorizado pouso pista no 0170 com 089. São 3858. E depois na 10, 3858, vem engraxar de seu lado. Observe o Airboy da TAM, já na curta final da 1-0. Após o mesmo, base pela direita, está autorizado. Informe no solo controlado, vento 170 com 1-0 nós. Grato, Guardião 02, aguardando para o do Airboy da TAM para aproximar direto do parque do Graia, ciente das informações. 02. pelo Salvador, boa noite, Avianca Brasil 6310. 6310, você. Solicita autorização ISR para Recife nível 330. Que 330 Recife, Aguai. Aguai, boa, Avianca, 6310. Tem um glide em forma estabilizada. 14, eu já não paro 2, 5, 2, eu peço, 3, 5, 2, fica mais estabilizado. Prolego, oficial para descida. Oficial, desce inicialmente ao 050. 050, oficial. Controlar, tanto está de vai, solicita para a é com o Sierra Tango, modificar 200, desce em condição visual na prova da rotatória, 1 no 1500 pés. Informe a rotatória. Controle em Salvador, boa noite, está passando o robô Golfito, sou direito para o Marçal de Aves. Boa noite, Romeu Golfito, identifique, chegada mancha para descida. O ponto ideal, senhor. Isso é pelo nível 060 inicialmente. 060, da terra, Golfito. Da 3152, vetor para o localizador, curva direita para o 050, informe estabilizado. 050, posto estabilizado, da 3152. Controle de vista aqui do Delta, mantém perfil ou mantém sim, o 050? O Delta irá prosseguir pouso 910 ou 97? 97! O senhor aceita a vetoração para a final do 97? Positivo! Na proa 095, Vitor Kilo Delta, aguarde reporte visual para mudança de regra. 095, vai manter velocidade ou reduz? Cruzado mantém, descida para 3.000 pés, 1014 o ajuste. 3.014, fila Delta. Gente, Guardião, tenha uma boa noite. Você só no 02. Boa noite, moço de doutor. Tentamos localizar a nossa informação lá. Da rádio de luz lá. Não conseguimos. Então, bota aí, se pode mandar uma coisa lá. A tua regra 10, Guardião. Boa noite, Força Aérea 2733, identifique. Vou ir na proa do VOR e chamo para a descida. É 2733, contato radar 68 milhas nordeste de Salvador, vigilância.